educação como prioridade, o direito educacional na matriz curricular dos cursos de direito das universidades federais brasileiras. Education as priority, educational rights in law courses curricular grid at Brazilian Federal Universities. Autor, Santiago Castilho e Monteiro, mestrando em Planejamento e Análise de Políticas Públicas pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, Campus de Franca. Autora, Vânia de Fátima Martino, doutora em Serviço Social pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho. Docente do Departamento de Educação, Ciências Sociais e Políticas Públicas e do Programa de Pós-Graduação em Planejamento e Análise de Políticas Públicas da Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, Campus de Franca. Resumo: o presente trabalho tem por escopo investigar em que medida os profissionais do direito têm em sua formação acadêmica componentes curriculares especializados e voltados para a área da educação. Para tanto, realizou-se uma pesquisa qualitativa, alicerçada em bibliografia e legislação pertinente, bem como na verificação empírica das matrizes curriculares e dos projetos políticos pedagógicos dos cursos de graduação em direito ofertados pelas universidades federais brasileiras. Nossos estudos acabaram por demonstrar que a grande maioria desses cursos ainda não contempla, em suas propostas curriculares, a disciplina de direito educacional, ou seja, caminhamos pouco em relação às recomendações emitidas, em 1977, no primeiro seminário de direito educacional. Tal descaso com o direito educacional é um sinal de que as graduações em direito das universidades federais caminham no sentido de uma gestão centralizada e não intersetorial. Evidencia-se, assim, certa desarticulação entre o discurso político das universidades e os nortes estabelecidos pelas políticas públicas federais. Palavras-chave: Universidades Federais Brasileiras, Currículo, Direito Educacional.